Olá, bom dia. Esta é a Rádio Mateus 633. E nós estamos falando da cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, para toda a internet. E hoje nós vamos meditar na poderosa palavra de Deus, no livro, na carta, na epístola de Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. A salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Então hoje nós vamos meditar nesta palavra. O Senhor Deus vai falar aos nossos corações. Nós vamos entender que Deus, Ele deseja o melhor para as nossas vidas. Deus deseja o melhor para as nossas vidas, não só nesse tempo que nós chamamos de agora, mas para um tempo futuro, para um tempo futuro. Nessa vida presente, Ele foi bastante claro conosco que haveria algumas aflições, algumas dificuldades, alguns problemas, tudo em razão do pecado, né, irmãos? Tudo em razão do pecado. A obra de Deus, ela é perfeita. Nós lemos lá em Gênesis 1 e 2 que Deus fez tudo de maneira perfeita, tudo. Ele preparou um cenário lindo, maravilhoso, um ambiente maravilhoso e colocou o homem. E ao final ele afirmou que tudo era muito bom, tudo era muito bom. Mas o homem, ele desobedeceu, né? Desobedeceu a Deus. E daí então nós vemos que ali entrou o pecado. Ali entrou o pecado. E aí, se você observar na Bíblia, de Gênesis 3 até Apocalipse, deixa eu ver aqui exatamente o Apocalipse. Até Apocalipse 20. De Gênesis 3 até Apocalipse 20, Deus nos orientando, nos relatando, nos precavendo a respeito desse tempo, que seria um tempo de prova, de escolha, né? E aí a gente vê na Bíblia, Apocalipse 21 e 22, a restauração. Sabe, você já parou para pensar nisso na Bíblia? A Bíblia é uma coisa linda, maravilhosa. Gênesis 1 e 2 fala da criação. Basicamente fala da criação. Jardim do Éden, céu. Apocalipse 21 e 22 fala da restauração. Fala da restauração, novo céu e nova terra. Então, se a gente fosse querer resumir, né, de maneira bem simples, porque aqui na rádio, diferente de uma sala de teologia, a gente tem um público bem diversificado, né? Tem pessoas que vão ouvir a palavra hoje pela primeira vez. de pessoas que já são mais maduro. Então, eu procuro ser o mais simples possível para as pessoas entenderem. Gênesis 1 e Gênesis 2, criação, céu, paraíso, Éden. Pecado entrou no mundo. De Gênesis 3 a Apocalipse 20. De Gênesis 3 a Apocalipse 20, é Deus explicando como que seria essa restauração, como que seria, qual que era a forma de você entrar novamente no Éden, no céu, no paraíso. Porque quando o homem pecou, ele foi expulso. Ele foi, teve cortado o relacionamento dele com Deus. Então, de Gênesis 3 a Apocalipse 20, é Deus explicando como que faz para o homem voltar a esse relacionamento. Como que faz para o homem voltar com este relacionamento. E ele fala para nós qual é a única forma de nós restaurarmos, religarmos. Ele explica, está lá de Gênesis 3 a Apocalipse 20, ele está explicando qual que é o único caminho, qual que é a única forma. Mas por que o senhor está falando, pastor? Porque às vezes as pessoas complicam muito o texto bíblico, a Bíblia. Complica muito. A Bíblia, ela explica ela mesma. Ela explica. Então, de Gênesis 3 a Apocalipse 20, ele está falando, olha, só há um caminho, só há uma verdade, só há a vida, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E quem falou isso foi ele mesmo. Ele falou que a Bíblia só fala de um jeito de restaurar, de religar. Que a Bíblia só fala de um jeito para ter vida. E que a Bíblia só fala de uma verdade. Lucas 24, 44 e 45. Lucas 24, 44 e 45. Jesus fala, olha, todo o Antigo Testamento falava de mim. Todo o Antigo Testamento falava de mim, Jesus, que sou o Cristo, que sou o Messias. Aí quando ele falou isso, os apóstolos, as pessoas que estavam ali próximas dele, abriram o entendimento para entender a Bíblia. É o mesmo conosco, irmãos. É o mesmo. Quando nós entendemos o que Jesus quer falar em Lucas 24 e 44, a gente vai entender a Bíblia, vai compreender a Bíblia. Porque é claro que o Novo Testamento só fala dele. Só fala dele. Só fala da forma, do jeito que a gente tem para restaurar, para religar. Então, Gênesis 1 e 2, planeta Terra perfeito. Gênesis 3, pecado entrou no mundo, começa-se o processo de como será feito esse religare. Porque se o pecado entrou no mundo, desligou-se aquela harmonia que havia entre Deus e o homem. Aí de Gênesis 3 até Apocalipse 24 vem explicando isso. Como é que se faz, como é que acontece, né, esse religamento. Esse período de prova, esse período de teste que nós passamos, entendeu? A ação de Satanás, um derrotado, mas que ainda continua agindo, né? E lá no meio da Bíblia, em Lucas 24, ele esclarece, ó, todo o Antigo Testamento fala de mim, e todo o Novo fala de mim. Aí quando chega no Apocalipse 20, a Bíblia fala, olha, haverá novos céus, nova terra, quer dizer, haverá restauração, o paraíso, o céu. E hoje a gente vai meditar nisso. Como que é feita essa salvação? Como que acontece essa salvação? Qual que é o caminho? Qual que é a forma? Qual que é a forma? Não é isso? Nós meditamos esses dias que tem pessoas que se sentem tão desprezíveis que elas, Satanás põe na cabeça dela que ela tem que melhorar para obter a salvação. Tem pessoas que, infelizmente, Satanás pôs essa ideia na cabeça dela, que ela primeiro precisa melhorar para depois buscar Jesus Cristo, o que é uma mentira deslavada. Porque Jesus fala: vinde como estáis, que eu aliviarei o vosso cargo. Mas também, irmãos, tem outras pessoas que acham que já são suficientes. Já são suficientes, são boas demais para ser salvo por um Jesus. Tem pessoas que pensam assim. Um exemplo bem típico era dos fariseus da época de Jesus. Eles se consideravam tão santos que achavam que não precisava, né? Mas Deus vai nos esclarecer, amados. Então vamos lá, Efésios 2, do 1 ao 10. Eu vou utilizar a parafraseada, Bíblia parafraseada Viva, e a gente vai nos socorrer da Contemporânea, e vai também da Revista Atualizada, João Ferreira de Almeida. E também vamos buscar no dicionário Strong, que é o dicionário do grego, aramaico, do grego, né, mais especificamente, se houver necessidade. Então vamos lá, Efésios 2:1. Antigamente, vocês, nós, né, estávamos sob a maldição divina, condenados eternamente por causa dos seus pecados. Vocês seguiam a multidão e eram bem iguais a todos os outros, cheios de pecados e obedientes a Satanás, o poderoso príncipe do poder dos ares, que está operando agora mesmo no coração daqueles que estão contra o Senhor. Irmão, é preciso que a gente entenda que quando o texto fala o príncipe das potestades do ar, ele está falando de Satanás. Satanás, porque os leitores de Paulo, eles acreditavam, irmãos, que Satanás e as forças espirituais do mal habitavam numa região determinada, que ficava entre o céu e a terra. Então, dessa forma é que Satanás é retratado como rei desse domínio espiritual. Domínio espiritual do pecado e dos demônios, né? E daqueles que são contra Cristo. Daqueles que são contra Cristo. Satanás significa acusador e também é chamado de demônio, diabo. Mas é preciso que a gente entenda: há um único Satanás e vários diabos, vários demônios. Porque anjos não reproduzem, né? Anjos não se casavam e nem se davam em casamento. Eles não se reproduzem, a Bíblia fala isso. Então Deus criou o anjo de maneira individual. Individual. Né? E eu tenho um entendimento que é assim: anjo, quando peca, não tem salvação, porque ele não herdou o pecado. Como ele foi criado um a um, os anjos foram criados um a um, ele não herdou o pecado. Então ele não pode alegar: ah, veio dos meus pais primeiro pecaram. Né? Não, é individual, eles têm livre-arbítrio, foram individualmente criados. Deus criou anjo por anjo. Então eles não têm a chance da reconciliação, porque é ato voluntário. Já nós, a Bíblia fala que o primeiro casal pecou. E Deus, ele fez o primeiro casal. E nós herdamos, no aspecto espiritual, o erro do primeiro casal. É a minha tese, irmãos. Confesso que eu nunca ouvi isso. Alguém já deve ter falado, porque eu não sou o sabichão, não. Alguém já deve ter falado isso. Confesso que eu nunca ouvi, mas alguém já deve ter falado, com certeza. Mas então, o ser humano, ele herdou espiritualmente o pecado. Então, ele tem a tendência ao pecado porque ele herdou o pecado. Já veio com uma, digamos assim, com um erro de software. Já veio com vírus. É, então, ele tem a segunda chance de reconciliar. Mas o grande antivírus é Jesus Cristo. Né? Como nós herdamos... vem na minha cabeça aqui, mas e Adão e Eva, então não tiveram direito ao perdão? Não, eles tiveram. Eles tiveram, porque a Bíblia fala que eles tiveram o direito ao arrependimento. Em algum momento a gente percebe que eles tiveram. Né? Mas é uma ideia para que vocês me auxiliem a pensar mais nisso, a maturar mais essa ideia. Então, quando a Bíblia fala de potestade, está falando de Satanás. Satanás. Mas nós não podemos esquecer que o grande trunfo de Satanás era a morte. Quando ele trouxe o pecado, ele trouxe consigo a morte. O casal fez opção pela árvore do conhecimento do bem e do mal e não pela árvore da vida. Entrou a morte espiritual e a morte física, né? Penso eu, a morte física. Mas o que aconteceu? Quando Cristo veio e sem pecado foi morto, até aí, normal, né, irmãos? Porque a morte fazia parte, mas ele morreu sem pecado. Já havia uma injustiça aí. A grande injustiça, porque o salário do pecado é a morte. Se ele não tinha pecado, ele pagou algo que não era para pagar. Então Satanás vacilou ali. Quando Satanás matou Jesus Cristo, achando que estava fazendo certo, foi a grande derrota dele. Porque imagina assim... É imaginação, né, irmãos? Para a gente poder entender bem esse negócio da história bíblica aqui. Porque às vezes tem alguma passagem que se a gente não trouxer para o dia a dia fica difícil. Mas imagina assim, ó. Deus via lá antes da morte de Jesus, ou antes da pessoa aceitar Jesus, Deus via lá, puxa vida, Satanás está pisoteando no Zezinho, né? Satanás está pisoteando no Jezinho. Mas Deus falava assim, mas o que eu posso fazer se o salário do pecado é a morte? Porque quando, se Deus fosse chamar a atenção de Satanás, Satanás responderia assim, não, mas não tem nada de errado, Senhor. É legal, o Senhor não falou que o salário do pecado é a morte? Ele não é o pecador? Então eu estou exercitando algo que é direito meu. E Deus falava, puxa vida, não está errado não, porque é um fato. Embora com palavras para ludibriar, com palavras, mas não está errado, é verdade, o salário do pecado é a morte. Mas aí, Satanás, ele se perdeu, né? Porque ele foi e matou a Cristo, achando que estava fazendo a coisa para ele, né? Não, agora eu vou ter o domínio total, porque eu matei o Messias, Satanás pensou, né? Mas ele esqueceu que ele estava matando o inocente. Todos os outros tinham uma razão, porque todos são pecadores. Mas agora ele matou um inocente. Aí então foi a grande derrota dele. A grande derrota dele foi quando ele matou o inocente Jesus Cristo. Todos que morreram, todos nós somos pecadores. Então Satanás matou o inocente. E ao matar o inocente, ele decretou a sua derrota. Mas havia ainda a morte. Havia necessidade de vencer a morte, que era uma das artimanhas de Satanás. Quando Jesus ressuscitou, aí ele venceu todo o poder de Satanás. Todo, porque ele venceu a morte. Ele venceu o poder de Satanás. O poder de Satanás era de que ele matava porque todos eram pecadores. Mas quando ele matou o inocente, ele perdeu esse poder porque Cristo ressuscitou. Então, o que acontece hoje? Satanás é derrotado, irmãos. Satanás, ele é derrotado. Não tem como nós não interpretarmos de forma diferente. Eu, pelo fato de ser bacharel em direito, às vezes eu faço umas comparações com o direito positivo, o direito legal. E é fato. Satanás, quando matou o inocente, ele foi condenado. Foi condenado pelas... Ele já era condenado, né? Agora foi lhe retirado, sacramentado, porque ele é um derrotado. Então Satanás é um derrotado. Mas ele ainda tem um poder temporário. Ele ainda é um rei temporário de parte do mundo. De qual mundo? Daqueles que se submetem a ele. Daqueles que ainda aceita as ordens de Satanás. Lembra que Cristo fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se você resistir, ele fugirá. Em outra passagem, Cristo fala: olha, nós somos escravos daquele pelo qual nós optamos ser escravo. Você pode optar ser escravo de Cristo, você pode optar ser escravo de Satanás. Você pode optar ser escravo do erro, você pode optar ser escravo da justiça. Satanás, ele só tem poder legalmente só para aqueles que ainda acreditam na sua falácia, na sua mentira. Ele se diz rei. Quem acredita é. Para quem acredita, ele é rei. Para quem acredita, ele é poderoso. Entendeu? Infelizmente, a gente vê que alguns irmãos abrem a boca mais para falar de Satanás, um derrotado, do que para falar de Cristo. Então, nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado. Ele já foi derrotado. Ele só é rei para aqueles que aceitam o domínio dele, para aqueles que viram a costa para Jesus Cristo. Prosseguindo, versículo 3. Todos nós costumávamos ser tal qual eles. Então, irmão, não adianta querer falar que você é bonzão, não, porque em algum momento foi igual a ele. Ah, pastor, eu nasci num berço evangélico, nasci dentro da igreja. É, mas teve um momento que você despertou mesmo. Ou talvez ainda nem tenha despertado, mas teve um momento da conversão de verdade. Porque aqui não é que nem Israel judeu. Não é hereditário, não. A salvação é individual. Mas é outra conversa. 3. Todos nós costumávamos ser tal qual eles são, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós. Então nós testemunhamos pelo nosso jeito de viver, pelas nossas vidas. E fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos mal pensamentos pudessem nos arrastar. Começamos mal, trazendo de nascença, entendeu, que herdamos uma natureza má dentro de nós. Uma natureza, nós trazemos essa natureza má. E, em razão disso, nós estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais, quer dizer, todos aqueles que continuam ainda nessa vida, né, que não optaram por Jesus. O fato, irmão, de que todas as pessoas, todas, sem exceção, cometerem pecado, só prova que sem Cristo temos uma natureza má. Sem Cristo, a nossa natureza herdada de Adão e Eva é uma natureza má. Estamos perdidos no mal e não podemos nos salvar. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Agora, será que isso significa que apenas os cristãos são bons? Só os cristãos são bons? Será que isso significa que só os crentes, os cristãos são bons? É claro que não, amado. Para, é claro que não. Muitas pessoas fazem o bem ao próximo, muitas. Você está vendo nessa época de pandemia aí, entendeu? A pessoa, porque é inerente ao ser humano, ela tem uma necessidade de se fazer, de acontecer, sabe? Deus colocou isso no coração das pessoas, entendeu? E alguns, nesses momentos de dificuldade, floresce isso, cesta básica, compra pro vizinho, música pro outro, live na internet. Ele quer fazer alguma coisa, ele quer. Tem pessoas boas, fora cristão, é lógico que tem. Muitas pessoas fazem o bem ao próximo, em alguns casos, em quantidade, mais até que os cristãos. Quer dizer, então, em uma escala relativa, em uma escala relativa a, com relação ao fulano de tal, eu sou ótimo. Com relação aos, o duro é quem a gente pega como modelo, né? Quem a gente pega como paradigma, quem a gente pega para comparar. Mas então, numa escala relativa, muitas pessoas são íntegras, boas e respeitadoras da lei, muitas. Comparando essas pessoas a criminosos, a gente pode dizer que é, são boas mesmo. Aí você pega lá o líder do PCC, o chefe do PCC, compara com você, você é santo, pô. Comparado com você, qualquer um aí, você é santo. Pega lá o maior traficante da sua região, da sua cidade, comparado com você, você é santo. Isso que eu estou dizendo. Com quem você está comparando? Com quem? Agora, se nós formos usar a escala de comparação absoluta de Deus, nenhuma pessoa está pronta para a salvação. Não. Se você se comparar com o Fernandinho Beiramar, se você comparar com o Marcola, se você, ou outro desses líderes de facções criminosas aí, você é bom, então você merece o céu. Mas não é com esse que a Bíblia fala que você deve se comparar, não é esse o nosso paradigma, o nosso modelo. A escala absoluta de Deus, nessa escala, nenhuma pessoa está pronta para a salvação. Por quê? Porque todos nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados, segundo o versículo 1 que nós lemos. Então, como que se salva, pastor? Pelo amor de Deus, eu preciso saber. Só tem um jeito, amado. É somente nos unimos à perfeita vida em Cristo. Somente. É que nós poderemos nos tornar agradáveis a Deus. Somente isso. Somente aceitando que houve alguém que me substituiu. Houve alguém que pagou pelos meus pecados. Houve alguém que não tinha pecado, mas morreu por mim. Somente dessa forma é que poderemos nos tornar agradáveis a Deus. Somente dessa forma. A frase, irmão, sobre a ira de Deus, ou filhos da ira, ela se refere àqueles que vão receber a ira divina. Mas por quê? Porque rejeitaram a Cristo. Cristo veio sem pecado, morreu e ressuscitou. Para quê? Porque o salário do pecado é a morte. Para que nós tivéssemos vida. Ele veio morrer em nosso favor, em nosso lugar. É como se você tivesse uma enorme dívida no Banco do Brasil, impagável. Aí Cristo viesse e fosse lá e ele não devesse nada para o Banco do Brasil. Ele não devesse nada. Ele fosse lá e pagasse a sua dívida. Pagasse a sua dívida. Se você reconhecer que ele pagou a sua dívida, quitou, está zero. Agora, se você não reconhecer, você vai pagar uma dívida que já está paga. É uma dívida impagável, mas você vai tentar pagar uma dívida que já está paga. Então nós temos que entender que quando nós olhamos para Cristo, reconhecemos que somos pecadores e que só Ele pode nos livrar dessa ira de Deus, e nós humildemente falamos: ó, Senhor, olha, eu me rendo a Ti. Somente dessa forma que a gente se torna agradável a Deus. Mas por quê, pastor? Porque Deus, ele não pode conviver com o pecado. Mas aí, quando você aceita Cristo, Deus, ao olhar para ti, ele não vê mais você. Ele vê Cristo, porque está te substituindo. Porque Cristo teve uma morte substitutiva. Então o relacionamento volta a acontecer. Por quê? Porque ele está olhando para você, João, não está vendo você que aceitou a Cristo, está vendo Jesus Cristo. Ele olha para você, Pedro, não está vendo você, Pedro, ele está vendo Jesus Cristo. Ele está vendo Jesus Cristo. E aí o religare, o relacionamento volta a acontecer. No versículo 4, né? Está dizendo assim: Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Deus é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto, nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos, porque herdamos o pecado e espiritualmente estávamos mortos e condenados pelo nosso pecado a passar a eternidade no inferno, Ele, Deus, nos deu de volta a vida. Quando, pastor? Fala, pelo amor de Deus, quando que Ele deu? Quando Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. Quando Ele ressuscitou a Cristo, Ele está dizendo o seguinte: olha, todos aqueles que confiarem nesse ato, todos que confiarem nessa pessoa, Cristo, todos que depositarem a sua fé e esperança nele, vai acontecer o mesmo. Porque eu não vou estar olhando mais para vocês. Ou melhor, eu vou estar olhando para vocês, mas eu vou estar vendo Cristo. Então Ele nos deu de volta a nossa vida quando levantou Cristo dentre os mortos. Dentre os mortos. E somente por sua misericórdia imerecida é que nós fomos salvos. Na João Ferreira de Almeida, está da forma que nós mais costumamos ouvir, né? E pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Vamos explicar algo aqui. O que é graça? Graça é um presente imerecido. Você não merece, você recebe um presente. O que é misericórdia? Misericórdia é não aplicar uma penalidade merecida. Na misericórdia não se aplica a penalidade merecida. Na graça nós recebemos um presente imerecido. Eu costumo dizer sempre o seguinte: se alguém lhe der um presente e você nem ao menos esticar a mão para receber, você não vai ficar com o presente. Ele vai deixar lá em cima da mesa, vai deixar em algum lugar. Em algum momento você tem que pegar. Então, na salvação, irmãos, nós temos... Essa é a única participação do ser humano na salvação. Estender a mão para pegar o presente. Só isso. O resto é tudo com Deus. Mandou seu filho, viveu sem pecado, morreu e ressuscitou por nós. Nós só temos que esticar a mão para pegar esse presente. Ninguém usufrui de um presente se ao menos ele não manifestar, esticar a mão, pegar, tocar. Essa é a regra. Então por isso que há uma opção, sim. Há uma opção. Há uma opção. 6. Então no 4 e 5 a gente percebe que Paulo estava falando a respeito da nossa antiga natureza, né? No versículo 1 ao 3, ele nos explica como que era a nossa natureza, a natureza pecaminosa. E no 4 e no 5, ele está nos esclarecendo e até mesmo insistindo que nós não precisamos mais viver sob o poder do pecado. Não precisamos. Por quê? Porque a morte de Cristo eliminou esse castigo. A morte de Cristo eliminou esse castigo, que era a morte, fruto do pecado, para todos nós. Para todos nós. E que pela fé nós fomos declarados inocentes. Pela fé. Perante Deus nós não somos mais culpados. Por quê? Porque Cristo é o nosso substituto. Ele é o nosso substituto. Mas é interessante observar que Deus, ao nós aceitarmos a Cristo, ao tomarmos essa decisão, ao esticarmos o braço para pegar o presente, Deus não nos afasta desse mundo. Ele não nos afasta. E nem também nos transforma em robô. Não, não. Ainda nós vamos sentir inclinação para o pecado. Nós vamos sentir. Nós vamos, é conversão, né, irmão? Eu costumo dizer que conversão, se o barquinho for pequeno, pouco pecado, conversão mais rápida, né? Santificação, na verdade, né? Que naquele processo de mudança ali. E se o barco for grande, um transatlântico, a conversão é mais lenta, mas ela vai acontecer. Por quê? Maior, mais pecado, mas vai acontecer. É o processo de santificação. É um processo espiritual e é um processo humano, de cooperação humana. Na santificação, nós temos participação. Porque nós podemos resistir ao mal, nós devemos buscar a Cristo. Isso é tudo ação nossa. Ação. A salvação é ação divina. Nós só esticamos a mão para receber o presente. Na santificação, não. Na santificação, nós temos uma participação maior. Sempre sustentado pelo Espírito Santo, é claro. Sempre sustentado por Deus. Mas ainda temos inclinação para o erro, sim. Temos. E às vezes até pecamos. Agora, a diferença é que antes nós éramos escravos dessa nossa natureza. Nós éramos escravos. A nossa opção era por Satanás, pelo pecado. Nós éramos escravos de Satanás. Hoje, nossa opção é pela justiça. Nós somos escravos da justiça, escravo de Cristo. Pois agora nós somos novas criaturas. Novas criaturas. Mas fisicamente, pastor? Não, fisicamente vai refletir sim. Haverá uma mudança, mas é com o tempo. Mas espiritualmente é no ato. No ato. No ato da conversão, da salvação, desculpa. No ato da salvação, nós ganhamos vida, somos nova criatura. Segundo Gálatas 2:20, né, irmão? Então isso é preciso que nós tenhamos isso em mente. Nós temos inclinação, mas somos novas criaturas. Temos o Espírito Santo que habita em nós, que nos ajuda a resistir ao Satanás e buscar a Deus. Né? Aí, vai lá, Cristo dentre os mortos, somente pela sua graça ou misericórdia merecida é que nós somos salvos. E nos levantou da sepultura, juntamente com Cristo, para a glória, juntamente com Cristo, onde estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Agora, salvação, tudo porque eu fiz? Não, tudo por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Então, se nós vamos sentar nas regiões celestiais, nós vamos ter uma vida, um corpo igual ao corpo de Cristo ressuscitado, pelo menos. Porque a Bíblia fala que Ele está lá agora, né? Então, nós teremos pelo menos esse corpo ressuscitado, corpo sem pecado, corpo sem doença, vai ser eliminado tudo isso que o pecado nos trouxe. 7. E agora Deus pode sempre nos mostrar com exemplos de como a sua bondade é riquíssima, como é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Então, irmãos, por causa da ressurreição de Cristo, né? Nós sabemos que o nosso corpo também ressuscitará dos mortos. Por causa, se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Cristo. 1 Coríntios 15 fala bem disso. E que agora, nesse tempo, nós recebemos o poder de viver como cristãos, pequenos cristos, imitadores de Jesus Cristo. Efésios 1, Efésios 2:19. Desculpa. Efésios 1:19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então é a força do poder de Jesus que nos faz viver como Cristo, pequenos Cristos, imitadores de Cristo, cristãos. E qual que é essa força do seu poder? Hoje o ministério terreno é do Espírito Santo. Então essa força do seu poder é o Espírito Santo. Ah, é o amor. Não, é o Espírito Santo, que também se manifesta em amor, que se manifesta em justiça, misericórdia, tudo aquilo. Não é isso? Nós temos que entender que essa é a imagem de Paulo, que Paulo tinha, né, de nos ver sentado ao lado de Cristo. Eu compartilho dessa ideia, entendeu? Porque eu imagino que na Bíblia não tem uma vírgula que não tem um sentido. E Cristo, ele ressuscitou, tá tudo bem, mas passou 40 dias entre nós, com o corpo ressuscitado, né? Então a gente tem que entender que é esse corpo que nós teremos lá na eternidade. É um corpo. Jesus, Deus, não nos deixou desamparados, irmãos. Ele nos deixou capacitados. Às vezes é difícil nós entendermos, e às vezes nós complicamos o que é simples. Versículo 8. Devido à sua bondade é que vocês foram salvos, que nós fomos salvos, né? O irmão Paulo está mandando uma carta para os outros. Então nós colocamos o nós aqui. Devido à sua bondade é que nós fomos salvos, mediante a confiança, mediante a fé em Cristo. E até a própria fé, olha, irmão, a própria fé em Jesus não vem de nós mesmos. Não vem, a fé em Cristo não vem de nós, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Então Deus, ele dá a ferramenta, Deus dá o instrumento, e Deus é a salvação. Tudo vem dele, tudo vem dele. Mas e a minha participação, pastor? É graça, é presente merecido, irmão. A sua participação na salvação é esticar a mão para pegar o presente, só isso. Ah, e você entenda o esticar a mão como, ah, eu aceito o Senhor como meu Salvador, ah, eu reconheço que eu sou humilde, ou que, desculpa, que eu sou falho, fraco e pecador. É se humilhar na presença do Senhor. Isso é o esticar a mão, aí você entende como você acha melhor. Mas você tem que ter um ato desse para poder receber o presente, senão ele fica disposto aí, ó. Presente é seu, mas você não pega. Quantos no mundo está assim? O presente é dado, a graça de Deus, ela foi distribuída a todos nós. Acho que é Tiago, né? Tiago 2:11. Não, Tito 2:11. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos, porque, nossa, a palavra ver, ela tem que ser pronunciada. Tito, será que é 2:11 mesmo? Porque a graça do Senhor se manifestou, Salvador. É, isso aí, ó. Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. O presente de Deus se manifestou Salvador a todos. O que é todo? Só os judeus? Não. Só os americanos? Não. Só os brasileiros? Não. Todos são todos. Branco, amarelo, preto, baixo, alto, gordo. Todos os homens. A graça, o presente de Deus. E esse presente só usufrui quem estica a mãozinha para pegar, ou quem abra para poder receber. Não tem outro jeito, amado. Não tem. Porque se tivesse outro jeito, Jesus, Deus não usaria esses exemplos. Entendeu? Ele usou esse exemplo porque é uma coisa que a gente convive no dia a dia para de fácil interpretação. É graça, é presente. É presente. Nós temos que esticar a mãozinha para receber esse presente. Então, 8, devido à sua bondade é que vocês foram salvos, mediante a fé em Cristo. E até mesmo essa fé em Cristo não é de vocês, não é originária de vocês, é um dom de Deus. 9, a salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. A salvação não é porque nós somos bonzinhos. Porque nós somos bonzinhos comparado ao Marcola, né? Agora compara com Cristo. Entendeu? E a gente sempre tem a tendência de comparar com o ruim, né? A gente nunca compara com... Então não é para recompensa, não é porque a gente é bom. Não é porque a gente não, todos nós somos pecadores, somos miseráveis. Todos, todos. O pastor da sua igreja, eu, aliás, eu sou o maior de todos. Entendeu? Todos somos pecadores. Então a salvação não é recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós pode obter qualquer mérito por isso. Olha como é que está na João Ferreira de Almeida. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então não é de obra. Agora, a Bíblia fala em Tiago que a fé sem obras é morta. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: você não é salvo por obras. Você não é salvo pelas obras que você pratica. Mas se você é salvo, você vai praticar obra. É uma forma das pessoas entenderem. Ó, realmente essa fé desse rapaz aí é fato, é verdadeira. Ou então, a gente não ouve falar, esse cara fala que é crente aí. Né? Mas eu só vejo ele bebendo, se prostituindo. Né? Eu só vejo ele inclinando para o pecado. Isso não é crente, não. Eu não vejo nem ele procurar cooperar com Deus. Então a fé, irmãos, ela, no meio secular, ela é comprovada pelas obras. Pela sua mudança de atitude, mudança de comportamento. Entendeu? Pelas obras. Agora nós não temos fé porque fazemos obras. Ao contrário, nós fazemos obras porque fomos salvos, porque temos fé. E isso não veio de nós. Isso veio de Deus. Isso veio de Deus. É graça. A hora que você esticou a mãozinha, ganhou o presente, com o presente vem a fé. Da fé para haver mudança na sua vida. 10. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos. E nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. Ah, então, Deus nos fez pecadores. Irmão, leia, entenda. Deus não fez ninguém pecador. Ele está falando aqui agora, foi o próprio Deus que nos fez para o convertido. Ele tá, esse texto aqui agora, ele está falando para o convertido. Para o convertido, pelo menos a partir do versículo 4. Para o convertido não se sentir que ele, o João, o pastor João, que conseguiu a salvação. Não. Ele está falando para o pastor João convertido de que, olha, foi Deus quem fez o que você é. Com essa nova vida. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos. Não o que éramos. O que somos. E nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. No 10. Pois somos feito. 10 na João Ferreira de Almeida. Pois somos feito feitura dele. Criados em Cristo Jesus, não criados em Adão, criados em Cristo Jesus. Esse novo espírito, essa nova vida, quem nos dá é Deus na pessoa de Jesus Cristo. A vida que nós tínhamos era uma vida herdada de Adão, vida espiritual, né? Era uma vida herdada de Adão, né? Vamos lá de novo. Pois somos feitura dele quem Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, o cristão, ele naturalmente, na sua gênese, na sua criação do cristão nessa nova vida, é para boas obras. É para boas obras. Entendeu? Fé e da fé, boas obras. Os quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela. Deus preparou em Cristo Jesus essa possibilidade. Em Cristo Jesus há todas as promessas de uma vida nova. Em Cristo Jesus há toda uma diferença. Em Cristo Jesus há o passaporte para ir para o céu. Agora, aquele que adere a Cristo Jesus aquele que entra na arca chamada Cristo Jesus, aquele que entra pela porta única da arca chamada Cristo Jesus, aquele que obedece a Cristo Jesus, aquele que acredita, confia em Cristo Jesus entra na arca, esse tem a salvação. Porque nós somos feitos de antemão em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus, não é em você individual, é em Cristo Jesus, nós somos salvos, é em Cristo Jesus. Nós já havíamos sido escolhidos antes da fundação do mundo, mas em Cristo Jesus, em Cristo, nós fomos eleitos antes da salvação do mundo, em Cristo Jesus, Cristo foi o eleito, nós fomos eleitos com Ele. Vou fazer um exemplo aqui, bem simples. Bem sim. Dois candidatos. Candidato A à presidência da República e candidato B. Candidato A, candidato B. Quando você escolhe o candidato B e esse candidato B, ele é eleito para presidente, você é eleito com ele. Mas você vai assumir a presidência lá? Não, você é eleito com ele porque você teve fé nele, teve confiança nele. Jesus Cristo foi o eleito antes da fundação do mundo, o escolhido. E todos nós que acreditamos nisso, que confiamos nisso, somos eleitos com ele, nele. É nele. É nele, a nossa salvação é nele. É nele. Eu sei que é difícil para alguns. Por quê? Porque para mim, esses alguns, eles querem ser mais especiais do que outros. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Efésios 1 e 4. Assim como nos escolheu. Eles param aí. Assim como... Cristo me escolheu antes da fundação do mundo. Deus me escolheu... Não, Ele te escolheu nele. Assim como nos escolheu nele, nele que em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nele, se você não aderiu ao candidato B, e o candidato B foi para o céu, se você continuou com o candidato A que foi para o inferno, então você vai para o inferno com o candidato A. O único escolhido, o único eleito antes da fundação do mundo é Jesus Cristo. João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só em Jesus Cristo. Então, irmãos, nós fomos escolhidos, Efésios 1 e 4, nele. Leia de novo sua Bíblia, hein? Leia de novo, nele. Efésios 1 e 4, nele. Nele, antes da fundação do mundo, nele, em Cristo Jesus, quem adere, quem é substituído por Cristo Jesus, quem aceita o presente, é um presente, quem aceita é salvo nele, em Cristo Jesus. Irmãos, a salvação vem de Deus, a salvação é de Deus, nós não temos bondade mínima para sermos salvos. Nós precisamos tirar fora o orgulho. Nós precisamos deixar de imaginar que somos preferidos, melhores do que o outro. Não. Eu acabei de ler hoje aqui também Tito, né? Tito 1, esse versículo eu sempre usava para um professor lá no curso de teologia. Meu Deus do céu. Eu tinha que rebolar para me explicar isso. Tito 2,11. E infelizmente às vezes não conseguia. Porque, irmãos, a verdade é única. Deus não tem criatura preferida. Deus não tem criatura preferida. Ele tem filho preferido. Criatura não. Então Tiago 2,11. Porquanto a graça, o presente. O presente de Deus, a graça, charis, a graça, o presente da graça, a boa vontade, o favor, a misericórdia, a graça de Deus se manifestou. O que é se manifestou? Foi ofertada, né? Foi mostrada, tornou claro, salvadora. Só a graça de Deus é salvadora. A salvadora. Mas para quem? A todos. A todos os homens. Aí uns vêm se esforçar. Não, mas era todos que seguiam. Era todos que moravam naquela região. Meu Deus, será que Paulo, será que Deus não sabia que se fosse isso, ele não saberia que hoje haveria confusão? Será que Deus não entenderia que tinha que colocar uma observação, ó, a todos da Judéia, a todos? Será que Deus, sabendo dessa confusão, não colocaria isso? Não. Se ele colocou a todos, irmãos, porque é a todos. Se ele não especificou, é porque é a todos. Ou então a gente está duvidando da capacidade de Deus. Está duvidando do amor de Deus. Amor que tem restrição não é amor. Não é amor. Amor é para todos. Tem que ser ofertado a todos. Então, amado, olha, você não precisa ser bom para ser salvo. Você se torna bom depois de ser salvo. Você não precisa melhorar sua condição para vir a ser salvo. Não, não é isso que a Bíblia fala. Nós não podemos ser orgulhosos, mas nós temos que nos render a Jesus Cristo. Que maravilha é saber que nós temos um Deus que cuida de nós. Mas eu não sei se você pensa dessa forma, se pensa diferente. Com certeza, muitos pensam diferente. Não há problema. Não há problema. Isaías fala, vinde e arrazoemos. Ele fala, Deus falando para Isaías, mas eu como cristão, eu falo, olha, não há problema, nós podemos conversar, vamos, baseado na Bíblia. Eu creio firmemente que a graça é um presente que só vem de Deus e que eu tenho que estender a mão para receber o presente. É só isso que eu participo na salvação. E eu creio firmemente que a graça de Deus é para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe um ou outro. E eu tenho certeza no meu coração que eu fui eleito em Jesus Cristo. Ou seja, no momento que eu aceitei a graça de Jesus Cristo, eu fui eleito com Ele. Se eu recusar, eu perco essa graça. É assim que eu penso. Eu não sei se você sofre no corpo, ou se sofre na alma, nos relacionamentos. Mas eu sei que esse Deus, Ele quer o melhor e Ele cuida de nós. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado por essa palavra, que o Teu Santo Espírito possa esclarecer aos corações, às mentes que há dúvida, possa nos trazer esclarecimento se por acaso, Senhor meu Deus, há alguma falha no nosso entendimento, só o Senhor pode trazer o melhor entendimento. Pai, obrigado, Senhor meu Deus, porque o Senhor é um Deus conosco, Teu Santo Espírito é conosco e nos capacita a ler e entender a Tua palavra, Senhor meu Deus. Pai, eu peço também por aquele que sofre no corpo, Pai, dores, aflições no corpo, que o Senhor esteja restaurando, curando, porque o Senhor é um Deus que cria e pode recriar. E então que o Senhor faça conforme a Tua vontade, curando, restabelecendo a saúde física, porque nós sabemos que o Senhor quer o melhor para nós. Pai, pedimos também para aquele que sofre na alma, tristeza, angústia, medo. Esse é um tempo, Pai, de muitas ameaças, de muitos prognósticos negativos, de muitas notícias negativas, ó Pai. Pai, que nós possamos ter um olhar para a Tua graça, para a Tua misericórdia. Que nós possamos ter um olhar, Senhor meu Deus, sem saber que o Senhor é o nosso sustentador. Pai, toca nessas almas, nessas mentes, restaura, Pai. Trazendo esperança, fé, confiança no Senhor. Fortalece, ó Pai, essas almas que por uma situação, uma circunstância contrária, às vezes anda triste, anda desanimada. Traga ânimo, traga esperança, confiança no Senhor. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor esteja trazendo paz nos relacionamentos. Relacionamentos na sociedade, entre autoridades e cidadãos. Fazendo o cidadão perceber que devemos ser obedientes àquelas autoridades que estão conforme a lei, estão conforme a Tua palavra. E que se algo não estiver de maneira certa, correta, que nós temos os caminhos legais, ó Pai, para nós fazermos aquilo que é o mais correto. E também, teu Pai, toca o coração de todas as autoridades, fazendo elas entenderem que quem as pôs lá foi o Senhor, que o Senhor pode as retirar. E que a função delas, como autoridade, ó Pai, é trazer o melhor para a sociedade. Que o Senhor lhes delegou a autoridade que é do Senhor para eles, para que eles façam o bem para o povo que é seu. Pai, pedimos também, Pai, que haja harmonia na sociedade como um todo, que haja paz nos relacionamentos no comércio, que haja paz nos relacionamentos, meu Deus, no trânsito, que haja paz no relacionamento no planeta Terra. Pai, sabemos que o Senhor está no controle, que é um tempo de prova, é um tempo que haveria aflições, mas que o Senhor está no controle. Por isso, nós já oramos agradecidos, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Eu quero te adorar, exaltar teu santo nome, Pai, te louvo. As palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer Abba, Pai. Bye.